E eu quero compartilhar com você esse trecho, e como tema eu quero propor Jesus, a luz de Deus para a sua escuridão. Jesus, a luz de Deus para a sua escuridão. Estou muito feliz porque eu estou vendo aqui o Rodrigo. Duas semanas atrás ele esteve doente. Eu fui lá na UTI, ele estava bem mal, com bastante dificuldades para respirar. E eu fiquei algum tempo ali conversando com ele, tentando animá-lo para que se recuperasse logo. E eu estou muito feliz de vê-lo aqui. Rodrigo, louvado seja o nome do nosso Deus, que lhe deu uma nova oportunidade, ok? Vejo isso como uma nova chance. O poder de Deus se manifestando na sua vida e na nossa também. Saiba disso. Que Deus o abençoe, continue abençoando a sua vida. Eu estou muito feliz pelo que Deus fez, porque reconheço que você está aqui, porque Deus te deu essa grande bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Logo depois eu vou agradecer através da oração. Evangelho de João, capítulo 9. Embora você esteja lendo aí os versículos de 1 a 41, eu coloquei o texto todo porque todo o contexto que envolve o texto ou a história estão contidos em todos esses versículos. E eu farei menção deles, sem dúvida alguma. Mas eu quero ler somente os versículos de 1 a 7, que dá conta da história que vai tratar o texto, o tema que eu propus e que você viu aí no seu boletim. João 9, de 1 a 7, diz assim: ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com a saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Vou ler mais adiante. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está este homem? Não sei, disse ele. Vamos ler somente até aqui. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, esse é um momento muito importante, que é o momento em que o Senhor fala conosco através da sua palavra. Por isso, nesse momento, ó Deus, eu te dou graças, porque estamos aqui na tua presença e queremos ouvir aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Fale conosco, ó Deus, use teu servo para ser um instrumento teu, para comunicar a verdade bíblica a cada irmão, cada irmã, cada pessoa que aqui está nessa noite. Que seja assim, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Pai bendito, não permita que nenhum fator externo interfira nesse momento de louvor e adoração, e principalmente nesse momento em que estamos a ouvir a tua palavra. Portanto, ó Deus, permita que a nossa mente e o nosso coração esteja tranquilo na tua presença. Colocamos nas tuas mãos as nossas dificuldades e os nossos problemas, a fim de que estejam em boas mãos e possamos nós confiadamente ouvir aquilo que o Senhor quer nos falar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Como você já sabe, alguns não, nós estamos estudando o Evangelho de João, e o Evangelho trata de alguns sinais que Jesus realizou. Na verdade, são milagres que o texto de João chama de sinais, porque eles revelam sempre a glória de Cristo Jesus, a glória do nosso Senhor. Logo depois que ele realiza um sinal, a ideia é que todos compreendam a razão pela qual ele veio e, sobretudo, quem de fato ele é. E fica claro que ele é Deus, porque no capítulo 1 dá conta. Porque no capítulo 1 de João, no versículo 1, nós lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo, versículo 14 diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O que está escrito no capítulo 1 do Evangelho de João é o que também quer tornar claro todos os sinais que Jesus realizara. Isto é, Jesus, Deus, na forma humana, se manifestando, se comunicando e realizando, portanto, sinais para que as pessoas entendam que ele é aquele que o texto diz que ele de fato é. E nesta noite, o tema é Jesus, a luz de Deus, para a sua escuridão. E isso é muito importante, porque nós já ouvimos falar e não temos muita experiência prática, ou acerta algumas pessoas, com a questão da cegueira, de não poder ver. Nós temos muito pouco contato com isso. E, portanto, nós não conseguimos entender muito bem o que é uma cegueira física. E pior ainda, nós não conseguimos entender o que é uma cegueira espiritual, que é muito pior. E isso me faz lembrar, alguns meses atrás, quando houve aquele blackout, as luzes se apagaram no Brasil, ou em grande parte do Brasil, e a gente não enxergava absolutamente nada. E lá em casa, sem luz, não temos costumes de ter vela em casa, aí foi uma grande dificuldade. Aí então vou eu querer caminhar pela casa e de repente dou de frente com uma parede, aí vou para o outro lado, dou uma topada em alguma coisa que está no chão, aí vou para o outro lado, aí não estou pensando que estou indo para um lugar, estou indo para o outro, porque a escuridão era tão densa que a gente não conseguia enxergar onde é que a gente estava indo. Eu andava e não conseguia ver absolutamente nada. Imagino que esta seja a rotina de uma pessoa que não tem visão física, uma pessoa chamada cega, alguém que não pode enxergar, alguém que tem dificuldades para enxergar, como este homem aqui. Eu fico imaginando ele andando às ruas ou em casa, onde quer que ele estivesse. Para ele era tudo escuridão. Não conseguia ver ele a face das pessoas, não conseguia ver ele a luz do dia, não conseguia ver ele contemplar o sol, as estrelas, o mar. Todas essas coisas eram coisas que ele não podia ver porque era cego. Mas o pior do que isso é a cegueira espiritual. Porque o texto também não só fala da cegueira física, mas também da cegueira espiritual. Esta é ainda a pior, porque nós sabemos que nós temos a nossa parte material, isso pode ser evidenciado pela cegueira física, mas nós também temos a nossa vida espiritual. Nós somos carne, mas também somos espírito. Nós temos essas duas naturezas, a natureza física e a natureza espiritual. A natureza física, a gente já sabe como ver as coisas, mas a natureza espiritual vai nos dar a noção das coisas espirituais. Nós percebemos, e a Bíblia diz que Deus está ao nosso redor, que Ele age entre nós e através de nós, mas muitas vezes as pessoas, e mesmo evangélicas, param e pensam: mas onde está Deus? Eu não consigo ver Deus, eu não consigo ver as ações de Deus. Na verdade, Deus deve estar lá no céu e nós aqui na terra. Semana retrasada, tem um rapaz que tem algum tipo de problema mental, me abordou na rua, e ele descobriu que eu sou pastor, não sei como, e toda vez que eu passo, ele chama: pastor, pastor, e aí, dá uma palavra aí, pastor. Eu falo: Deus te abençoe, obrigado, pastor, pastor, pastor, dá uma palavra aí, pastor. E eu sempre dou uma palavra. Às vezes eu estou querendo passar na descrição, porque ele fala muito alto, fica todo mundo olhando para mim, aí eu fico até o prédio. Eu não posso mais dar nem uma pisada na bola na rua e todo pastor. Então eu tenho que ser agora pastor, e um pastor bem crente, que é para ninguém ter dúvida a respeito de mim. E um dia desse, o rapaz, pastor, veio atravessando lá do outro lado da rua. Pastor, pastor, esse mundo está perdido, pastor. Olha, pastor, eu acho que Deus não está aqui não. E nem Lúcifer, o pastor. Sabe o que aconteceu? Eu vou usar a expressão que ele usou. Deus abriu fora, o Lúcifer abriu fora e deixou a gente aqui, pastor. E eu queria dar uma resposta a ele, mas tinha tanta gente olhando que eu falei, se eu falar alguma coisa e discordar do que eu estou falando, aí vai ser uma confusão, eu vou quieto e deixei ele com essa dúvida, aí talvez um dia eu pare e converse com ele a respeito disso. Mas certo ou errado, e ele está totalmente errado, ele está certo no seguinte: o povo pensa dessa forma mesmo, que Deus abandonou a gente, porque não percebe Deus em nenhuma das coisas que a gente contempla, muito nem na criação, não percebe as coisas que Deus nos dá, não percebe as coisas que Deus fez, estão completamente cegas. Como aquela história, parece-me que Eliseu estava lá na sua casa e o exército todo em volta da casa dele, e ele viu aquele exército e o moço que estava com ele, o seu servo, disse: ai, Eliseu, e agora nós vamos morrer? Olha lá, agora nós vamos falar com Deus, agora deu tudo errado. Aí, de repente, ele ora e diz: Senhor, abre os olhos desse jovem para que ele veja. E Deus abriu os olhos do servo de Eliseu, e de repente ele olha que atrás daquele exército do rei estava o exército de Deus. Por isso que Eliseu estava lá todo tranquilo, estava vendo o exército de Deus, e é fichinha para Deus isso aí. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes Deus está entre nós e agindo no nosso meio, trabalhando na nossa vida, atuando na nossa vida, faz coisas maravilhosas na nossa vida, e nós simplesmente damos isso como força do acaso, não vemos a mão de Deus. Eu quero dizer com isso é que espiritualmente muitos de nós estamos cegos. Muitos de nós não conseguimos observar, não conseguimos ver a ação de Deus. É como se Deus estivesse abandonado a gente e estado lá no céu, como aquele rapaz disse, Deus abriu fora. Não se preocupa conosco, não se manifesta entre nós. Mas eu creio que Ele se manifesta entre nós, que Ele age em nós, que Ele age através de nós. Eu creio que Ele realiza sinais, senão eu não pregaria a respeito de cura. Eu creio que hoje o Rodrigo está aqui porque Deus o tirou daquela cama. Eu creio que muitos dos irmãos passaram por dificuldades, mas saíram porque Deus os abençoou. Eu creio que Deus tem se manifestado nas nossas vidas, mas simplesmente nós damos isso como força do acaso. E não entendemos que Deus atuou na nossa vida e que Deus tem atuado na nossa vida como igreja e também na nossa família. E eu gostaria de falar aos irmãos nessa noite sobre o que provoca essa cegueira espiritual, de maneira que nós vivamos na escuridão. Eu olho para esse texto e vejo algumas coisas que eu acho de fundamental importância. Nos versículos de 1 a 12, especialmente a partir dos versículos 8, a gente vai percebendo alguns sinais que dão origem à cegueira espiritual, de maneira que nós não conseguimos observar a ação de Deus. A primeira coisa que eu gostaria de mostrar para você aqui é a grande dificuldade de crer no sobrenatural de Deus. Tem pessoas que não acreditam nem vendo. As coisas acontecem, elas veem, mas nem vendo acreditam. O versículo 8 em diante. Veja o que falaram os vizinhos e aqueles que viam aquele homem. Veja o que diz o versículo 8. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Aí a grande dificuldade. Agora vejam, as pessoas que eram vizinhas dele vê o sujeito lá enxergando, fica lá contemplando a face dele, que eu fico imaginando, olhando, e ah, não é ele não. Não, é ele sim. Aí fica aquela confusão: não é, não é, é ou não é, eu não sei, é você mesmo? Porque o rapaz há tanto tempo, eu não sei, o texto não relata aqui, quanto tempo era cego, E agora passava a ver. E as pessoas tinham uma grande dificuldade de acreditar no sobrenatural. Uma grande dificuldade de acreditar que aquele homem que agora enxergava era aquele mesmo que não enxergava. Talvez porque quando olhavam para a face dele, quando cego, viam aqueles olhos ainda claros por conta da cegueira, não sei o que provoca aquilo. Mas agora via os olhos da cor normal, não é ele, não é. E o rapaz está ali, mas é você ou não é você? Sou eu, diz ele. Mas as pessoas assim mesmo ainda ficaram ressabiadas. Ah, eu acho que não é não, porque aquele sujeito era cego. Esse daí vê uma grande diferença. Definitivamente não é. A cegueira espiritual, ela começa a acontecer na nossa vida. Muitas vezes ela é provocada simplesmente pelo fato da dificuldade de crermos no sobrenatural. De crermos em coisas que humanamente é impossível. E isso é muito importante, porque aqueles que pensam dessa forma estão pensando na vida apenas como se fora material. Estão pensando apenas e tão somente no aspecto material da vida. E como disse inicialmente, nós temos duas naturezas, a natureza física e a natureza espiritual. Aqueles que têm uma grande dificuldade para acreditar no sobrenatural é aqueles que pensam apenas e tão somente na natureza física. E esses que só pensam na natureza física têm uma grande dificuldade de pensar na natureza espiritual e no que acontece no mundo espiritual. Porque não tem a fé, e esse é o fator determinante. E a fé faz com que nós ultrapassemos o limite da nossa humanidade. A fé faz com que acreditemos em coisas que ao homem é impossível, mas não impossível para Deus. A fé nos faz crer que as coisas que nós não podemos realizar, Deus pode realizar. São pessoas essas que só pensam no aspecto ou no âmbito material, não percebem que Deus pode fazer muito mais do que aquilo que a minha mente pode conceber. E se a gente tem esse tipo de problema, a gente não vai entender muitas coisas e não vai acreditar muitas coisas, porque até a própria vida é algo sobrenatural, e aí nós vemos a ação de Deus. Nós levantamos todos os dias pela manhã e respiramos, por quê? Porque Deus nos deu vida. Isso é um milagre. E muitas vezes isso já não é mais um milagre, isso é natural. Isso aí é o seguinte, está vivo, aí começa a tentar analisar tudo isso logicamente. Mas isso é cegueira espiritual. A glória de Deus está aí. O primeiro capítulo de Romanos mostra que a glória de Deus foi manifesta. Por conta disso, todos os homens são indesculpáveis. Porque o que Deus podia conhecer dele foi revelado. Tudo, a gente vê as árvores, as aves no céu, o mar, tudo isso revela a glória de Deus. Então, num primeiro momento, eu observo aqui que há pessoas que são piores que Tomé. Não acreditam nem vendo. Esses são realmente cegos espirituais, que querem entender tudo na base da lógica. E aí eu digo para você, meus irmãos, e você que me ouve agora, algumas questões são materiais, você vai conhecer e interpretar através dos seus sentidos e da sua inteligência, você vai conseguir entender. Mas as coisas espirituais só através da fé. A grande necessidade da visão espiritual é a fé que vai lhe permitir ver Deus atuando ou entender as coisas sobrenaturais que Deus realiza. Se não fosse assim, para que oraríamos? Quando passamos por algum momento difícil, ou quando alguém está com um estado enfermo, ou coisa semelhante, por que oraríamos? Às vezes, estou sofrendo, eu vou orar, mas eu queria que você entendesse que a fé fará com que você tenha uma visão espiritual, isto é, fará você ver as coisas de Deus, como Ele realmente está agindo entre nós e também através de nós. Esse é o primeiro fator de grande importância. Às vezes nós temos dificuldade para crer no sobrenatural, sobretudo dependendo do que a gente está falando. Se a gente está falando de uma doença terminal, aí não vamos nem orar mais, porque esse daí, ó, já era. E nos esquecemos que Deus, no capítulo 10, vai ressuscitar um morto. E aí, como é que fica? Nós precisamos crer que o nosso Deus é poderoso, Ele é sobrenatural, Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que você precisa crer, ou ter a capacidade de crer nas coisas sobrenaturais. E o que aconteceu aqui é que os vizinhos que viam esse homem não deram atenção a isso. A segunda coisa importante que dificulta a nossa visão espiritual é a própria religiosidade. Porque se você der uma olhada comigo, nos versículos de 13 a 17, você vai ver como a cegueira da religiosidade fez com que aqueles homens não entendessem e não vissem a glória de Deus e não tivessem as suas vistas abertas. Veja só o problema que ocorreu, ou que se deu, quando o Senhor cura esse homem dessa cegueira. Versículo 13 diz assim: levaram aos fariseus o homem que fora cego. Versículo 14 diz: era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. 15. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a visão, a vista. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva nos meus olhos e me lavei e agora vejo. Pois bem, dê uma olhada agora no versículo 16. Alguns dos fariseus, desses que estavam ali ouvindo isso, alguns dos fariseus disseram: esse homem não é Deus, pois não guarda o sábado. Veja aqui a questão da religiosidade, porque os judeus tinham uma grande apreciação pelo dia do sábado. Esse homem não é Deus. Ah, não é Deus porque ele não guarda o sábado. Aí a gente vê logo em seguida. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. O que estava acontecendo aqui? Um grupo olha e diz: esse homem não tem parte com Deus, esse homem não vem da parte de Deus, esse homem não é Deus, porque ele fez tudo isso no sábado. O outro grupo pensa: mas espera aí, mas ele pode ter feito isso no sábado, mas quem é que pode fazer um sinal como esse? Se fosse um pecador que transgrediu o sábado, ele não poderia ter feito isso. E aí esses fariseus ficavam lá debatendo a respeito dessa questão. Por quê? Porque eles tinham uma religião que afirmava que o sábado era santo e que do sábado não poderia ser feito nenhum qualquer milagre. Então esse foi o grande obstáculo para crerem que Jesus era aquele quem ele dizia ser. E o texto continua no versículo 17: tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. Aí o homem deu a sua opinião. Bom, o homem respondeu, o texto disse: ele é um profeta. Eu acho que ele é um profeta. Ele deu a sua opinião. E eles não ficaram satisfeitos, mandam chamar os pais do rapaz e perguntam: esse aqui é o seu filho? É. E ele era cego? É. Bom, se ele era cego, como é que agora ele vê? Olha, vou falar um negócio para o senhor. Não sei. O senhor pergunte a ele, porque ele tem idade. Pergunte a ele. O que a gente está percebendo aqui é que uma questão religiosa impede as pessoas de crerem em Jesus e nos sinais que ele realizou, especialmente nesse sinal de dar a vista a esse cego. Logo, a religiosidade serve como uma cegueira espiritual, porque nos impede de ver o que é ou quem é a verdadeira religião. Porque a palavra religião, conforme os irmãos sabem muito bem, mas eu quero falar novamente, significa religar. E o que o homem fez? Uma instituição se tornou a religião dele, isto é, firmaram uma doutrina, criaram uma religião, e agora Deus vai ter que agir dentro desse contexto, dentro desse corpo de doutrina que é a religião que eles constituíram, e se sair fora disso, não pode ser Deus. Quer dizer, pegaram Deus e colocaram a Deus. É o seguinte: o senhor vai ter que agir assim, ó, dentro desse contexto aqui. Ó. Se não for, não é Deus. Porque eles colocaram em seus corações que essa era a norma. E com Deus não tem esse negócio de limite. Deus é Deus, ele não tem limite. Ele é maior que tudo, ele pode tudo. Ele pode falar aqui, depois mudar e fazer como ele bem entender, porque ele simplesmente é Deus. Ele não vai agir de acordo com aquilo que a gente determina. Ó, Deus, é o seguinte, o senhor só pode agir dentro desses limites aqui. Deus não é assim, Deus não trabalha assim. Na verdade, é ele que faz lá os limites e a gente que se envolve ou se enquadra dentro dos limites que ele determinou. E a religião está exatamente aí. É. Ele determina os limites e a gente se faz ou se põe dentro daqueles limites que ele determinou. Isso é a religião. E esse limite que ele determinou está descrito na pessoa de Cristo Jesus. O que Jesus é e o que Jesus fez, o que Jesus ensina, é tudo aquilo que eu e você devemos fazer. Essa é a verdadeira religião. Porque, como eu disse, religião significa religar. Religar o quê? O homem a Deus, uma vez que o pecado desligou o homem de Deus. E a palavra de Deus em João 14, 6 diz o seguinte: eu sou o quê? E a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho, logo, ele é a única religião. Se você me perguntar qual é a religião verdadeira, eu direi: a religião verdadeira é Jesus. Qualquer lugar ou qualquer igreja que não segue os ensinos de Jesus está fora do contexto daquilo que ele quer. E toda igreja que segue os ensinos de Jesus é uma igreja verdadeira e que ele se agrada. Logo, a religiosidade que o homem fundou, que coloca Deus para agir dentro de um determinado de uma determinada área, impede que as nossas vistas sejam abertas e que nós vejamos Deus e as ações de Deus. Por isso é que muitas pessoas não conseguem entender as coisas que Deus faz. Por isso é que as pessoas não conseguem entender os sinais que Deus realiza. Aliás, eu tenho percebido que a religião deveria ser uma bênção, e é, se pensada da forma certa, mas, de maneira geral, se pensa errado em termos de religião. Ah, eu sou batista e tal. Eu sou metodista, eu sou católico, eu sou isso, sou aquilo. E afirmam ser de determinada religião e acham que essa religião vai religá-lo a Deus. E eu tenho entendido que as pessoas têm uma grande dificuldade de seguir a Jesus porque acham que Jesus e religião são a mesma coisa. Deveria ser, mas não é. Porque eles fundaram um pensamento, uma religião, um corpo de doutrina aqui, e Jesus tem a dele, e não pode ter dois corpos de doutrina. Tem que ter um só, e é o dele. E isso é religiosidade. Muitas vezes as pessoas acham que tem um grande compromisso com o Senhor, mas não tem nenhum. E eu vou falar de batista, porque nós somos batistas, estamos numa igreja batista. Então, você pode ser batista. E pode ser batista desde criancinha. Pode ser até baptista. Aqueles bem tradicionais, bem severos, bem conservadores. Jesus, quando chegar lá no céu, se você for para o céu, ele não vai perguntar qual é a sua religião. Ah, tu é batista? Vem que está... Ele vai perguntar se você teve um encontro com o Senhor Jesus e creu nele. E aí não importa onde é que você congrega, ele vai dizer: vem, meu filho, aqui é o seu lugar. Mas quando a gente pensa em termos de religião, não, a minha religião, a minha igreja, a minha... Está tudo errado. É uma cegueira espiritual. Não é isso que o Senhor ensinou, não é isso que ele determinou. Isso é o que nós pensamos, isso é o que nós estamos determinando. Isso não tem nada a ver com Deus. Tem a ver conosco. Nós precisamos entender que quem dita as regras são o Senhor. E se nós queremos ver as coisas como verdadeiramente são e como Deus quer que seja e que nós vejamos, nós precisamos entender que precisamos confiar em Jesus. É do jeito dele. E esses homens ficaram presos à sua religião e talvez esse seja o seu problema também. Ah, eu sou batista, eu sou dessa, eu sou daquela outra. Deus não vai perguntar qual é a sua religião. Repito. Mas vai perguntar se você era um homem que seguiu os ensinos, os preceitos de Cristo Jesus. Então esqueça esse negócio de religiosidade, esse denominacionalismo. E apegue-se a Jesus. Essa é a igreja verdadeira, esse é o evangelho verdadeiro. Essa é a religião verdadeira. Esses homens tinham uma grande dificuldade para ver a glória de Deus, porque eram muito religiosos. E muitos de nós temos uma grande dificuldade por causa da nossa religiosidade. E esse é um problema. A terceira coisa, muito importante, que impede que eu e você temos vista e possamos ver a glória de Deus é exatamente o medo das pessoas e daquilo que as pessoas dizem, porque muitas vezes, ou melhor dizer, muitas vezes não, seguir a Jesus é ir contra tudo e todos. Veja aqui o que diz os versículos de 18 a 23, que dá conta dos pais desse jovem. O texto diz assim: os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Quer dizer, só creram depois que os pais disseram, aí eles ficaram em dúvida ou não, tiveram que engolir. Então perguntaram: é esse o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode se ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Versículo 22. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Os pais do rapaz viram que o filho nasceu cego. Agora vê, se fosse eu ia dar um pulo. Sabe como Pelé faz um gol, que faz aquele negócio? Eu ia dar um pulo, ia dar um brado de vitória, glória a Deus, alguma coisa assim, a falar, porque se meu filho era cego, agora viu, eu só posso dar glória a Deus. E o que a gente vê aqui? Essa atitude de glorificação a Deus, que deveria ocorrer, foi limitada por conta do povo, ou especialmente por conta daquilo que pensavam os judeus. Porque eles diziam: se alguém confessar que Jesus é o Senhor, se alguém confessar que ele é o Messias, se alguém confessar, como o texto diz aqui, se alguém confessar que Jesus é o Cristo, não vai participar da sinagoga. E eles ficaram: não, então não vamos falar nada, mulher, fica quieta, boca de siri, não vamos abrir o bico, porque senão não vamos poder entrar mais na sinagoga, não vamos poder mais fazer nossas orações. Religiosidade. E aí, então, essa atitude de glorificação a Deus, de gratidão a Deus, foi limitada por quê? Por causa dos homens. Muitas vezes nós não vemos a glória de Deus porque temos medo da opinião dos homens. Temos medo daquilo que os homens dirão a nosso respeito. Lá, fulano, então agora é crente. Agora, que oitado. Pô, você agora é irmão? Você agora é da lei dos crentes? Aí fica com medo de ser motivo de chacota. Então, não vamos falar que Jesus é o Cristo, não, porque senão vão zombar da gente. É o medo de pagar o preço por aquilo que a gente acredita. E a gente está falando aqui, sabe do quê? De abrir mão de coisas valorosas como convicção. Se tem convicção que é desse jeito, então nós temos que ser leais pelo menos a nós mesmos e termos convicção aliás, reafirmamos a nossa convicção. O que essas pessoas estão fazendo aqui por conta dos homens é abrir mão das suas próprias convicções. Eles sabiam que Jesus era o Cristo, Jesus havia aberto os olhos do seu filho, mas eles não queriam confessar que Jesus era o Cristo por causa dos judeus. Eu não gostaria, não quero nem saber o que pensam as pessoas, eu quero saber o que pensa o Senhor. Aliás, hoje pela manhã, na classe dos casais, eu estava dizendo: rapaz, eu sou pastor. Eu estava falando com o Fernando: Fernando, eu sou pastor, eu não quero saber o que pensam as pessoas. Eu não tenho medo do que as pessoas vão falar, o que vão dizer. Eu não estou nem aí, eu estou preocupado com o que Jesus pensa, o que ele acha das minhas atitudes, o que ele diz das minhas atitudes. Os homens eu não vou prestar conta, eu vou prestar contas a Deus. E aí o negócio vai ficar feio ou bom. Eu estou dizendo de convicções, e que se a gente tem convicções, a gente tem que ser fiel pelo menos a nós mesmos, que esse é um princípio básico do caráter do homem. E não abrir mão das suas convicções, das coisas que você crê. E se eu creio que Jesus é o Cristo, eu vou falar que Jesus é o Cristo. Se você gostar, gostou. Se não gostou, é problema seu, mas Jesus é o Cristo. É o Cristo. É o meu Cristo. E eu creio e vou pregar isso sempre, e vou falar isso sempre, e vou ser fiel a Ele sempre, e vou lutar para nunca errar, porque Ele é o Cristo e pronto, não tem mais a acrescentar. E eu vejo que esse é um fator importante. Agora, muitas vezes nós não temos medo de assumir esse compromisso publicamente por causa da massa. Está todo mundo indo na direção X, não sou eu o único certo que vou na direção contrária. Como eu lembro, quando eu estava no quartel, tinha um sargento lá, Miranda, que dava ordem unida lá, e tinha um sujeito que tinha pouca coordenação, e a tropa ia para um lado, ele, meia volta, vou ver, meia volta, vou ver, dando essa voz de comando sequencialmente. E tinha um soldado lá que tinha pouca coordenação, quando a tropa estava indo, ele estava voltando. Quando estava voltando, ele estava indo. Quando ele estava voltando, só ele certo. O sargento Miranda, seu não sei o quê, se a tua mãe estivesse aqui, olha lá meu filho, só ele está certo, o resto está todo mundo errado. Que eu seja o único certo ou o único errado, não tem problema, mas se eu creio, é isso que eu vou fazer. Eu não vou me intimidar por conta dos homens. E essa família aqui se intimidou. Isso impediu que eles vissem mais da parte de Deus. Você saiba que isso também impede que você veja a glória de Deus, porque você foi só até aqui. Você viu o que Deus fez, mas Ele não tem só isso para mostrar. E muitas vezes nós não compreendemos o que está acontecendo com o mundo, não compreendemos o que está acontecendo conosco, não compreendemos o que está acontecendo com a nossa família, porque nos falta visão espiritual. Deus está aqui e eu não estou vendo. Aliás, fisicamente eu não vejo, mas eu sei que Ele está aqui. Eu sei, eu não vejo, eu não consigo ver, mas eu sei, eu creio. Tanto quanto eu estou aqui, eu sei que Deus está aqui agora. Eu creio, você crê? Diz amém. Está fraco, amém, nem todos creem. Mas eu creio. Se você não crê, é problema seu. Eu creio. E eu sei que está aqui. Se eu realmente creio, aí eu lembrei de uma história muito importante que foi contada por pastor Mauro Israel Moreira, que o casal lá teve problemas lá, e chegou lá, pastor, a gente avançou o sinal, coisa e tal, e tá aí. Ah, é? Tá bom. O que vocês fizeram? Faz aí, na minha frente, para eu ver também o que foi, vocês fizeram. Aí, o pastor, na frente do senhor, fazer, velho. Aí ele falou assim, ué, vocês fizeram na frente de Deus e não pode fazer na frente do pastor? Isso mostra um pouco como é que a gente age. A gente, se tem pessoas vendo, a gente se comporta, tem uma postura. Se não tem homens vendo, a gente faz aquilo que dá na cabeça. Mas Deus sempre está presente. E Ele está agindo. Mas quando nós não temos essa visão espiritual, a gente acha que se não tem ninguém vendo, então está tudo certo. A gente pode fazer qualquer coisa. Quarto e último lugar. Outra coisa que nos impede de ter a visão espiritual é a própria atitude de tomar decisões. E decisões como essas, por Cristo. Veja o que diz versículos de 35 a 38. Jesus, porque depois dessa confusão toda, chamaram o pai do rapaz e tal, botaram ele para fora. O texto diz, Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse, você crê no filho do homem? Depois que teve aquela confusão, que eu acho que devia estar cansado de contar a mesma história toda hora, ele pegou saliva, água, terra, mandou Siloé e tal, contando a mesma história toda hora, que ele devia estar até cansado. Que só os judeus aqui pediram para ele falar a mesma coisa pelo menos duas vezes. Mas já tinha contado outras tantas. Aí, quando Jesus então viu que ele saiu do templo ou foi expulso do templo, Jesus o viu e perguntou a ele, Jesus perguntou a ele, você crê no Filho do Homem? E aí o rapaz, no versículo 36, diz, perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu creia? Disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e eu o adorou. Ninguém vai ter essa visão espiritual E porque esse homem até então era cego fisicamente, mas continuava cego espiritualmente. Jesus então abre novamente, ou faz o segundo grande milagre na vida dele, nesse momento, quando abre definitivamente seus olhos. Você crê no Filho do Homem? Você crê? Aí mostra, Senhor, mostre quem ele é, para que eu creia. E então ele disse, então o homem disse, Senhor, aí Jesus disse, sou eu. O texto diz, versículo 37, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Naquele momento, aquele homem tomou uma grande decisão na sua vida, eu quero que você seja o meu Cristo, o meu Senhor, eu quero agir conforme os seus ensinamentos, eu quero que a minha vida seja pautada sobre os seus princípios, que são bons. Eu acredito que tu vens da parte de Deus, e eu sei disso pelo sinal que o Senhor realizou. Mais do que ninguém, agora eu posso ver, tanto física quanto espiritualmente. Agora, verdadeiramente, meus olhos se abriram. E esse homem tomou essa decisão. Muito importante. Tudo que disse aqui não tem o menor sentido se você não tomou uma decisão na sua vida de verdadeiramente adotar como seu princípio a verdadeira religião, isto é, os verdadeiros ensinamentos do Senhor. Não é aquilo que o pastor fala, se ele fala da parte dele, não é aquilo que as pessoas dizem, mas aquilo que o Senhor Jesus diz. É isso que eu quero para mim. É isso que você precisa querer para você. Você crê nisso, que essa palavra vem do Senhor Jesus, é o que Jesus está dizendo. Você crê que eu sou o Filho do Homem? Creio, então está tudo certo com você. E agora ele pôde ter a visão espiritual. Aquele homem agora pôde ver que Jesus era o Deus na forma humana. Tanto que o texto diz, e o adorou. Imagino que ele se pôs de joelhos e beijou as mãos de Jesus, os pés de Jesus, que é o que eu faria adorando o meu Senhor. Muito bem, essa deve ser a nossa atitude também. Nós não teremos uma visão espiritual se não abrirmos os nossos, se não tomarmos decisões. Eu quero concluir falando para você o que foi que aqueles judeus disseram mediante aquilo que o Senhor fez. Versículos 39 a 41, o texto termina. E diz assim, disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Aí o texto vai falar uma coisa muito interessante aqui. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Acaso nós, o Senhor está chamando a gente de cego? E Jesus dá uma palavra profunda para eles que serve para nós também. Jesus disse assim, disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Quer dizer, vocês eram cegos até agora. Mas agora não é mais. Porque vocês já sabem quem eu sou. Então vocês não têm mais desculpas. Vocês são culpados do pecado de vocês. Agora não tem mais desculpas. E isso serve para nós também. Se você era cego espiritualmente, agora não é mais. Porque eu já disse tudo que eu teria que dizer. Eu já falei tudo que você deveria refletir. Agora a questão é com você. Você e Deus. Você quer crer que Jesus é o Filho do Homem? Crê? Então, agora é com você. Porque se, depois de tudo que você ouviu nesta noite, serve para nós o que está escrito no versículo 41. Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Meus irmãos, O desejo do meu coração é que Deus abra a nossa vista espiritual para que vejamos a glória de Deus, para que vejamos como Deus tem agido no nosso meio, para vermos como Deus tem agido na nossa vida. para vermos como Deus tem agido no mundo, para vermos também como Satanás tem agido no mundo. Às vezes a gente, será que Deus tem agido mesmo? Está essa coisa toda aí, você vai ter a visão espiritual e vai poder entender algumas coisas que têm acontecido. Eu já tentei explicar para algumas pessoas, ah, pastor, aí também não dá certo, né? Tá bom. Porque não adianta falar para um cego que o céu é azul, porque ele não sabe o que é azul. E você vai explicar as coisas que você pode ver com os olhos espirituais, as pessoas não vão entender, então eu também não consigo explicar. Porque o meu desejo é que Deus abra os seus olhos para que vocês vejam a glória de Deus, vejam a sua condição espiritual, assim como você pode ver as coisas fisicamente falando. Que Deus nos abençoe.